Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um texto que eu já tinha antecipadamente colocado no Facebook, aliás, dois textos, e que estão reproduzidos aí no fórum. Não houve tempo de eu passar isso para o Silvio para ele colocar aí entre as apostilas, então colocamos no fórum, mas tem um endereço aí para cima, aí no próprio chat vocês encontram o endereço. Espero que todos tenham o texto. Mas antes de entrar nele, eu queria resumir para vocês algumas das ideias que ontem eu expliquei para um grupo de jovens reunidos na casa da Margarita, jovens cristãos que estavam com algumas dúvidas sobre o mundo atual. E entre outros temas que eu toquei lá, havia o seguinte: aqui nos Estados Unidos e um pouco por toda a parte, a gente vê inúmeros livros de autores cristãos conservadores que tentam diagnosticar a crise do Ocidente, especialmente o fenômeno da descristianização da América, né? E isso é uma bibliografia interminável, são milhares e milhares de livros que a gente só pode então conhecer por amostragem. Não é possível ler todos, mas por amostragem, assim, um pouco randômica, você fica sabendo quais são as ideias que circulam nesse meio. E os tópicos que sempre são abordados são, evidentemente, o iluminismo do século XVIII, que desembocou na Revolução Francesa e, em parte, também na Revolução Americana, e que seria o inaugurador de uma ideologia que o pessoal aqui chama de humanismo secular ou humanismo ateu. Então, com o humanismo ateu começa toda a conversa, que daí vem a Revolução Francesa, o positivismo, o marxismo e toda uma série de movimentos ideológicos que atualmente culminam em gaysismo, abortismo, feminismo, direitos dos animais, etc, etc, etc. Então, a linha de influências causais que eles investigam consiste de movimentos ideológicos, de formulações ideológicas ou discursos ideológicos que teriam ido se espalhando pela sociedade e conquistando os corações e mentes. Esse é um método de investigação que eles usam. Eles pegam o conteúdo das ideias, veem que esse conteúdo é francamente anticristão, há pelo menos três séculos, e veem que esse tipo de influência vem crescendo, crescendo, crescendo. Acontece aí um pequeno problema. Então, em primeiro lugar, o iluminismo, ele não influenciou só a Revolução Francesa, mas ele influenciou decisivamente a Revolução Americana, e ele é um dos responsáveis pela ideologia dos Founding Fathers. Portanto, se você vai jogar as culpas no iluminismo, você vai ter que distinguir entre dois iluminismos, tem um bonzinho e um malvado, e isto é evidentemente, é um problema muito difícil de resolver. E, em segundo lugar, o que eles tomam, como são pessoas assim nascidas na América e criadas neste meio, vamos dizer, de influência predominantemente protestante, eles entendem, vamos dizer, como o modelo, o ponto de partida, a sociedade cristã, da qual o presente estado de coisas representaria uma negação ou uma negação, uma contestação ou uma decadência. Eles tomam a própria sociedade americana do início, tá certo? Uma sociedade onde todo mundo lia a Bíblia, todo mundo ia ao culto dominical, onde as pessoas pautavam a sua vida pelos princípios cristãos, e onde não havia fenômenos como abortismo generalizado, tatuagens, mutilações corporais, etc, etc, e todas essas coisas feias que a gente vê hoje. Acontece que esta sociedade já surgiu numa etapa avançada do movimento revolucionário mundial. Então, ela própria, ela traz em si alguns elementos revolucionários contra os quais ela mesma então se torna indefesa. E, em segundo lugar, é preciso ver que todos esses movimentos ideológicos, né, o iluminismo, a Revolução Francesa, marxismo, etc, etc, eles têm uma grande variedade, uma grande diversidade de discurso ideológico, uma grande diversidade de conteúdos. Tá certo? Quer dizer, se você pegar só dentro do marxismo, o marxismo evoluiu, vamos dizer, desde o primado do econômico no tempo do Karl Marx até, vamos dizer, a fórmula do Ernesto Laclau de que a propaganda revolucionária cria a classe que lhe interessa. Tá certo? Portanto, nós já temos aí uma crença no primado das ideias, no primado da propaganda sobre a estrutura econômica real da sociedade, sem contar o historiador inglês E.P. Thompson, que é um marxista e que chegou à conclusão de que é impossível você definir uma classe social, você distinguir uma classe social só por um critério econômico. Existem elementos culturais, ideológicos, religiosos, morais, tudo misturado. O que significa que resulta em dissolver o conceito de classe, que é básico no marxismo. Isso para você ver quanto um movimento ideológico pode mudar ao longo do tempo. Tá certo? Então, você falar em marxismo, está errado. Existem marxismos, milhões de marxismos diferentes. Isto, se você pegar só uma dessas correntes, se você pegar as outras, então elas variaram muito mais. Por exemplo, nós podemos lembrar que praticamente o fundador da ideia da revolução sexual, que foi Wilhelm Reich, né, o psiquiatra alemão, ele estava seguro de que o homossexualismo era uma doença gravíssima que só existia no capitalismo e que, quando viesse socialismo, o homossexualismo iria dissolver. Passados 70, 80 anos, o homossexualismo é a ponta de lança do movimento revolucionário. Você vê, então, a variedade que existe é muito grande. E essa variedade nos mostra claramente que não é possível você identificar, vamos dizer, a unidade deste processo através do conteúdo dos discursos revolucionários. Então, foi por isso que, anos atrás, me surgiu a ideia de ver se não havia uma unidade no plano da forma, isso é, da lógica interna do movimento revolucionário. Né? E esta lógica, toda ela se baseia, vamos dizer, numa fórmula comum, que é repetida igualmente em todos estes casos, que é a própria ideia de revolução. Então, o que é uma revolução? Uma revolução é uma proposta de refazer a sociedade de alto a baixo por meio da concentração do poder na mão de um grupo de guias ou intelectuais iluminados. Isto é comum a toda esta gente. E se nós perguntarmos aonde começou este negócio, você vê, quando eu comecei a publicar coisas sobre o movimento revolucionário, eu dizia claramente, eu não tenho ideia da origem, eu não sei quando começou. Agora eu já não posso dizer o mesmo, eu sei quando começou. Eu sei quando pela primeira vez na história do Ocidente aparece esta ideia. E ela aparece nas revoluções russitas e taboritas do século XV, que eram movimentos cristãos. E esses movimentos, eles se caracterizavam, vamos dizer, pela ideia de uma reforma total da sociedade para impor o cristianismo tal como eles o entendiam. Então, tratava-se, de certo modo, de você apressar o juízo final, ou pelo menos você aplanar o caminho para o Senhor. Quer dizer, para apressar a vinda de Cristo, então tínhamos que montar uma sociedade cristã na qual talvez Jesus Cristo se sentisse à vontade. Quando, na verdade, o próprio Evangelho diz que quando Cristo voltar não haverá mais fé no mundo. Né? Pelo menos pergunta, haverá ainda fé no mundo quando Cristo voltar? Né? Então não lembro onde, mas isso está em algum lugar do Evangelho. Então, na verdade, a vinda do Cristo é causada, vamos dizer, não pelo império mundial do cristianismo, mas justamente ao contrário, pelo reino do anticristo. Não é isso? E, em segundo lugar, o pessoal também confunde, vamos dizer, a vinda do Cristo com o fim do mundo. Né? Também tem isso, que não é a mesma coisa. Né? Tá certo? Mas, de qualquer modo, o intuito deles era baseado no que eles tinham lido no Evangelho. Então, esse cidadão chamado John Hus, né, e um outro pessoal do movimento chamado Taborita, porque se reunia num monte que eles chamavam de Tabor, copiando o nome da montanha onde Cristo se apresentou para os apóstolos, né, montanha onde houve a transfiguração do Cristo, né? E esses movimentos, a ideia deles era a seguinte, era eliminar o mal no mundo mediante a matança dos maus e instaurar, então, o império dos bons. E isso, evidentemente, foi a primeira proposta revolucionária. Você não encontrará uma ideia similar em parte alguma da história do Ocidente, na verdade, na história do mundo. Você não tem um precedente. Então, eu descobri onde começou esta coisa. E esta coisa começa dentro do cristianismo, com um conteúdo ideológico cristão. Você pode dizer que não era ortodoxo, que era herético, etc., etc., mas Afinal de contas, o que caracteriza uma heresia é a sua presunção de representar o verdadeiro cristianismo. Quer dizer, uma doutrina que não seja cristã, que seja extra-cristã, não pode ser chamada herética. O marxismo, por exemplo, não é herético. Né? Tá certo? O positivismo não é herético. São apenas outras doutrinas estranhas, alheias ou inimigas, mas não são heresias. Né? Então, a heresia tem de surgir de dentro do cristianismo. Então, se o conteúdo desses primeiros movimentos revolucionários é um conteúdo cristão, e se depois disso vão surgindo novos e novos movimentos revolucionários, cada um com um conteúdo ideológico diferente, então, quer dizer, o conteúdo não interessa. O que interessa é o esquema originário. E este é o problema, não o conteúdo das ideologias. Quando você está aí combatendo o conteúdo das ideologias, bom, aparece outra ideologia revolucionária e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Pode até aparecer ideologia revolucionária de tipo liberal. Por exemplo, o que está acontecendo na China, se não uma espécie de revolução liberal, onde um governo comunista, com estrutura comunista, está implantando uma economia liberal na sociedade, sem que isso afete, vamos dizer, o esquema do poder centralizado. Que nos anos 90, os sábios iluminados aqui diziam que liberalizando a economia ia liberalizar o regime, e eu insistia, falando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra, porque um regime político não é determinado pela sua base econômica. Isso é uma coisa fundamental. Quer dizer, nesse ponto, o marxismo está 100% errado. E, aliás, o Ernesto Laclau tem razão. Quer dizer, o governo comunista ele se impõe pela propaganda, independentemente de qual seja a estrutura social que tem embaixo. Tanto que governos comunistas se implantaram em países com estrutura social completamente diferente, como, vamos dizer, a Rússia, a Hungria, Cuba, países da África, etc, etc. Esses países não tinham a mesma estrutura econômica. E, no entanto, o marxismo vai lá e toma conta. Quer dizer, o que tem que ver, vamos dizer, por exemplo, a situação de Angola com a situação da China ou de Cuba? São países completamente diferentes. Mas o marxismo é o mesmo, a ideologia dominante é a mesma e o meio método de governo é também o mesmo. Então, simplesmente, vamos concluir dos fatos. Não é uma doutrina. Não há conexão identificável entre a estrutura econômica da sociedade e a forma de governo que um grupo iluminado implanta nela. Não é isso? Então, não quer dizer que não haja relação, mas não há conexão causal identificável. Né? Então, isto quer dizer que o cristão que tenta diagnosticar a situação atual com base apenas na ideia do humanismo ateu, ele está se crescendo de que a coisa surge não fora e contra o cristianismo, mas de dentro do cristianismo. Né? Portanto, deve haver algum ponto em que o próprio cristianismo ele é, por sua própria natureza, vulnerável a essas coisas. E o ponto onde ele é vulnerável é exatamente a segunda vinda de Cristo, que é uma coisa que ninguém sabe. E o próprio Cristo diz que não sabe. Né? Porque pelo menos ele disse que não sabe quando é a data do fim do mundo. Né? Então, isso quer dizer que todo o universo cristão ele se funda num ponto que nós ignoramos, que nós não sabemos, e sobre o qual não temos nenhum controle. E onde quer que a situação social, econômica, moral, etc., se torne opressiva ao nível do insuportável, tá certo? Então as pessoas começam a querer o fim do mundo ou querer a segunda vinda do Cristo já. Então, esse é, de certo modo, é a tentação permanente. Isto surge, veja, o movimento revolucionário surge no século XV, mas a ideia de que a vinda do Cristo é para o dia seguinte surgiu no quê? No dia seguinte da morte de Cristo. Primeira geração de cristãos tinha uma discussão enorme sobre isso, e o próprio São Paulo Apóstolo ele não sabe direito o que pensar a esse respeito. Né? Ele não está entre os que esperam a vinda do Cristo no dia seguinte, mas ele também não contesta isto francamente. Quer dizer, havia um imenso ponto de interrogação que está aí presente ainda. Então, vamos dizer, este é o ponto fraco do cristianismo. Cristo prometeu que vai voltar, mas não disse quando. Tá certo? Então, vamos dizer, por mais cristão que você seja, esta é uma situação difícil de aguentar, porque ela tira de nós, imediatamente, toda esperança de um melhoramento das coisas neste mundo. E, na verdade, não é possível você ser cristão e ter alguma esperança desse melhoramento. A ideia de um mundo melhor é uma das ideias mais anticristãs do mundo. Se você é cristão, você tem que entender, o mundo nunca vai melhorar, nunca. Você pode consertar uma coisinha aqui, mas você cria outro problema lá, é sempre assim. Quando você vê, por exemplo, você vê a história, o pessoal fala os progressos da medicina. Eu digo, sim, mas os progressos da medicina são concomitantes ao aumento do número dos casos de iatrogenia. Nos Estados Unidos são 1 milhão por ano. Quer dizer, é como uma coisa que você dizer, nenhuma doença mata tanto quanto a medicina. Tá certo? O que não quer dizer que ela mata todo mundo e que ela não seja boa para aquelas que escaparam da morte na mão do médico. Tá certo? Então, isso quer dizer que a estrutura deste mundo ela não admite um melhoramento substantivo, admite melhoramentos adjetivos. Tá certo? Então, por exemplo, você pode, veja, você vê essa experiência, você tem essa experiência historicamente e você tem na vida pessoal. Quer dizer, quando, por exemplo, a sua situação econômica melhora, você se torna mais feliz por causa disso? Não necessariamente. Né? A minha situação econômica já piorou e melhorou muitas vezes. Hein? E eu não vejo que o meu nível de felicidade geral dependesse disso. Eu até contei no Facebook uma das fases mais felizes da minha vida, quando nós morávamos, eu com meu amigo Otto, né? Eram 3 casais num kitnet em São Paulo com 2 bebês. Todo mundo diria, um inferno. Mas a gente riu o dia inteiro, tá entendendo? Eu tenho saudade daquele tempo. Né? Isso pode acontecer para qualquer um. Então, isso quer dizer que a expectativa, vamos dizer, de um mundo melhor, uma sociedade mais justa, etc., etc., são ideias autocontraditórias. Elas nunca vão dar em nada. Tá certo? Quem insistiu muito nisso foi o Jean Brun. Jean Brun, que é o autor que nós lemos aqui alguns textos dele, que era um protestante, aliás, né? Ele insistia muito nisso. Quer dizer, a esperança mundana, ela é o contrário do Cristo. O Cristo diz, olha, isso aqui vai acabar, vai ter o juízo final, e eu criarei um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, se você quer felicidade terrestre, você vai ter, mas só na outra. Porque não é necessariamente no céu. Ah, vamos todos para o céu. Não foi isso que Cristo disse. Ele disse, um novo céu e uma nova terra. Portanto, há uma possibilidade que esse grande estudioso do Evangelho, que acho que é Jacques Quispel, um suíço, né? Ele faz ali uma exegese do Evangelho e diz, não, o Cristo está falando da Terra. Né? Ele pode ter razão, não sei, eu não sou especialista na coisa, mas você quer felicidade terrestre, então, bom, na outra Terra você pode ter. Tá certo? Quer dizer, é a ressurreição da carne. Né? Então, se é a ressurreição da carne, bom, tem que ser numa Terra. O que a carne vai fazer no céu? Né? Então, tem que ser uma Terra. Então, qualquer que seja o conteúdo da nossa esperança apocalíptica, ela é a única que realmente existe. Né? O resto você não verá um único progresso, seja das leis, seja da tecnologia, seja da ciência, seja da política, que não traga malefícios às vezes maiores do que você tinha antes. Né? Então, quando você vê, por exemplo, o progresso do morticínio, ele é uma das características mais notáveis do mundo moderno a partir do século XVIII. Quer dizer que cada vez que você tem um governo tirânico, ele mata mais gente do que o anterior. E isso não é proporcional ao crescimento da população. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, que a Revolução Francesa matou uns 200 mil pessoas. Não é isso? Quando chega a Guerra Civil Americana, já vai uns 5 milhões. Né? Na Primeira Guerra Mundial, são 20 milhões. E, em tempo de paz, o regime soviético já mata 20 milhões na sua primeira fase, mas não sei quantos na segunda, e o regime chinês mata 70 milhões, e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Tá certo? Então, a população não cresceu na base de... Veja, se você comparar a Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, né? Você pode fumar sentado ali, ninguém está reclamando. Senta aí. Então, não cresceu na proporção de 200 mil para 70 milhões em 2 séculos. Ela não cresceu tudo isso. 70 milhões, eu estou mencionando só a Revolução Chinesa. O resto não. Eu não estou contando nazismo, não estou contando nem a União Soviética, nem os países satélites, nem coisa nenhuma. Tá certo? Quer dizer, essa estimativa do livro negro do comunismo, ela hoje já está considerada, já está superada. Porque nesse ínterim, o R.J. Rummel, ele reavaliou os cálculos para a Revolução Chinesa, que na época se dizia 40, 50 milhões, e disse, não, foi pelo menos 70 milhões. Tá certo? Então, Quer dizer que a estatística do livro negro comunismo foi muito otimista, né? Então, quer dizer, como é que nós vamos encarar a história, como dizia Benedetto Croce, a história como história da liberdade, se a cada época que passa você vê novos meios de você controlar a população, de um governo totalitário controlar a população, chegando hoje em dia, vamos dizer, à possibilidade da penetração total nas vidas privadas? Nós podemos estar falando aqui, tem um camarada do FBI lá a 200 metros ouvindo tudo que nós estamos falando, tá certo? E vocês viram o negócio do NSA aqui, da Agência de Segurança Nacional, que ouve todos, grava todos os telefonemas. Né? Então, se você contasse isso para Mao Tse-tung, né, ele nunca pensou numa coisa dessa. Mao Tse-tung nunca pensou em gravar todos os telefonemas. Né? Quer dizer, sempre havia um certo resíduo de vida privada que era inacessível ao governante, tá certo? E alguns dos regimes mais autoritários do mundo, como por exemplo o Islã tem um, vamos dizer, você tem uma polícia do pensamento, tem a polícia ideológica. Se você pregar, por exemplo, cristianismo em público, você vai para a cadeia, pode ser condenado à morte. Porém, existe a reserva da vida privada. É proibido, seja a autoridade, seja o cidadão, espionar a vida privada de quem quer que seja. Não importa, tem até uma história famosa do Califa Omar, que era, vamos dizer, um genro de Maomé, que ele ouviu um barulho numa casa e foi lá, espiou pela janela e os caras estavam fazendo a maior suruba, né? Um sexo grupal. Tá certo? E ele então invadiu a casa e quis prender todo mundo. Os caras falaram, não, nós é que vamos prender você porque você nos espionou. Ele falou, e é mesmo. Pediu desculpa e foi embora. Né? E isto é clássico no Islã. Ninguém tem nada a ver com o que se passa, né, na vida privada. Também tem as leis severas contra adultério, mas para provar o adultério é preciso quatro testemunhas que tenham visto a imício pênis. Se os dois estavam apenas pelados, né, você vai perguntar, mas você viu, né, o pênis ser inserido? Não, não vi. Então não tem adultério. Então você vê até que ponto chega a reserva da vida privada numa das sociedades mais autoritárias e controladoras que já existiram no mundo. Né? Até hoje, por exemplo, no Irã, se você pregar o cristianismo em público, você é condenado à morte, mas dentro da sua casa ninguém pode espionar. Né? Mas hoje isso já está sendo violado abertamente, não num regime oficialmente tirânico, mas na América. Né? Então, o que que propicia isso? É o progresso das ciências, da tecnologia e, sobretudo, das ciências sociais. Quer dizer, os meios de controle, o pessoal não leva isso em conta. Quando pensa assim, ah, estamos caminhando para mais liberdade ou mais direitos, como diz Dona Chauí, ela está pensando só nas leis. Quer dizer, as leis consagram novos direitos, então, evidentemente, há mais liberdade para todo mundo na cabeça dela. Mas acontece que o mundo não é composto só de leis. O mundo é composto de ações reais que usam instrumentos reais. E esses instrumentos são criados pela tecnologia. Tá certo? Então, os meios de controle não são determinados pela lei, mas pela tecnologia. Tanto a tecnologia material, equipamentos, quanto a tecnologia social. Tá certo? Então, com todos os meios que você tem hoje de controle mental, engenharia comportamental, etc., etc., um governante tem um leque de instrumentos à sua disposição para ele oprimir quem quer que seja e, pior, oprime e proíbe de divulgar que as pessoas estão sendo oprimidas. Quer dizer, também controla o fato e controla a divulgação do fato. Você fez esse negócio dos documentos do Barack Obama, como é que conseguem ocultar esta coisa na grande mídia? Né? Para agora já são 6 ou 7 anos. No caso do Brasil, do Foro de São Paulo, durante 16 anos a coisa some. Então você tem meios de controle hoje que os tiranos da antiguidade, tá certo? Todo do antigo regime, não podiam imaginar. Se for contar uma coisa dessa para Luiz XIV, ele acha que você está maluco. Luiz XIV, Gengis Khan, Átila o Huno, Júlio César, nenhum deles pensou em ter esse nível de poder que hoje qualquer governo tem, mesmo os governos ditos democráticos, né? E se você for levar em conta, então, os efeitos deletérios de outras tecnologias, então a coisa não termina mais. Então, seja pelo lado tecnológico, seja pelo lado legal, todos os aparentes progressos da liberdade são pagos com o aumento dos meios de controle tirânico. Isso é assim mesmo. assim como os progressos da medicina são pagos em casos de morte por iatrogenia. Então, não podemos dizer de maneira alguma que o quociente de felicidade humana aumentou ou diminuiu em parte alguma. Quando você vê, às vezes, essas pesquisas de onde as pessoas se consideram mais felizes, e mais felizes de acordo com pautas padronizadas, isso não coincide necessariamente com as nações mais ricas. Tá certo? E nem com as mais avançadas tecnologicamente. Tudo isso vamos dizer, é um julgamento inteiramente subjetivo. Né? E vamos dizer, a experiência de 2 ou 3 séculos de modernidade já nos ensina isso claramente. Quer dizer, não há um mundo melhor. Um outro mundo é possível, mas certamente ele é pior do que este. Né? Mas o fato é que existe, por outro lado, existe a moral cristã e as pessoas onde se sentem muito mal de ter que seguir a moral cristã onde os outros não estão seguindo. Não é isto? Então, das duas, uma, elas desistem da moral cristã ou elas querem impô-la a todo mundo. E daí vem a ideia da sociedade cristã. Porém, eu não encontro em parte alguma, seja no Evangelho, seja na doutrina dos primeiros padres, nenhum item que diz que nós temos que construir uma sociedade cristã. Ao contrário, você vê que a Igreja, desde que ela existe, ela se adaptou a situações sociais e políticas as mais diversas. Mas desde a França até o Japão, do Japão até o Uruguai, do Uruguai até a Amazônia e assim por diante. Quer dizer, a Igreja existe em todos esses lugares, o que é sinal de que ela não tem um tipo de sociedade própria que ela deva implantar, ao contrário do Islã. Porque o Islã não é uma mensagem de salvação, o Islã é um código civil. Então, ele já vem com todas as regras que a sociedade tem que seguir no casamento, no comércio, no emprego, no trato com os vizinhos, etc., etc., etc., na propriedade. Né? Então, isso quer dizer que onde vai o Islã, ele tem que islamizar a sociedade. Porque ele é incompatível com outros tipos de sociedade. Tem até o versículo que era citado pelo Said Qutub, o grande teórico da Revolução Islâmica, que é o versículo que ele vivia lembrando, esse versículo dizia: tirano é aquele que permite o que Deus proíbe ou proíbe o que Deus permite. Logo, conclusão que ele mesmo tirava, e que é de certo modo inevitável: todo país que é regido por uma lei não islâmica é uma tirania. Então, qual é a obrigação do muçulmano? Virar a coisa de cabeça para baixo e implantar o Islã. Então, a obrigação de implantar uma sociedade islâmica é inerente ao Islã. E onde tiver um muçulmano, ou ele está lutando para isso, ou ele está esperando uma oportunidade de fazer isso, ou ele está acomodado e os outros vão acusá-lo de omissão. Mas no cristianismo não é isso. Né? Se você vai, você é um missionário cristão, você vai para a África, você vai para o Uruguai, você vai para a China, para qualquer lugar do mundo. Qual é a sua obrigação? Ensinar o cristianismo para a salvação das almas das pessoas. E ponto final. Você não tem nenhuma obrigação de mudar a sociedade. É? Claro que podem surgir conflitos entre o ensinamento cristão e a sociedade existente. Mas isso é um problema que cada um vai ter que resolver de algum modo. Tá certo? E a ideia da sociedade cristã ela aparece mais claramente em duas ocasiões. Ela surge... Primeiro, ela surge no século IV, quando o imperador Constantino transforma o cristianismo na religião oficial do império. Então, aí, note bem, isso não foi uma ideia que os cristãos tiveram, vamos construir o império cristão. Não foi assim. Eles não estavam nem pensando nisso, quando chega o imperador, entrega o império na mão deles. Então, bom, agora nós vamos ter que administrar essa porcaria. Mesmo assim, você veja que desde o primeiro instante, houve conflito entre a Igreja e as autoridades civis. Nos primeiros tempos, isso é uma história que pouca gente conhece, quer dizer, a tendência, quer dizer, a força ativa do negócio era mais autoridade civil, quer dizer, os senhores feudais. O que acontecia? O senhor feudal mandava construir uma igreja, dava dinheiro para manter a igreja, então o dono da igreja sou eu, então eu determino quem é o padre, eu determino quando tem missa, eu determino tudo. Tá certo? E, nesta época, vamos dizer, a Igreja, o papado, não tinha força para controlar um treco desse. Então, cada um tinha a sua igreja à sua maneira. tá certo? E se por acaso o Papa mandava um bispo para lá, tá certo? Ou mandava o cara de volta ou matavam no caminho. Isso quer dizer que o Papa não tinha controle nenhum daquela coisa. Então, a oficialização da Igreja foi, num primeiro momento, um motivo de enfraquecimento e não de fortalecimento da Igreja, né? E esse conflito dura muitos e muitos anos, né? Então, isso quer dizer que não foi uma sociedade cristã que eles criaram. Então, o fato é o seguinte: todas as pessoas eram cristãs, eram católicas de algum modo, porque não havia outra religião disponível, eles nem imaginavam uma coisa dessa. Porém, o modo como cada um entendia a coisa era completamente aleatório. Então, nós podemos dizer que o papado só teve algum controle do que os padres estavam ensinando a partir do Concílio de Trento. Foi muito mais tarde, mil anos mais tarde. Quer dizer, até lá era realmente uma bagunça. E a tendência geral era um fenômeno que os historiadores chamaram patrimonialização da Igreja. Quer dizer, a Igreja era uma propriedade privada de quem a construiu. E o que se passava ali dentro também era determinado, né, por ele. Então, você vê que não era uma sociedade uniforme, montada de acordo com a doutrina da Igreja. Não era absolutamente nada disso. Isso é uma coisa que foi criada, acho que, por Hollywood, né? A ideia de que o Papa controlava toda a Europa. Falaram, mas como que ele controlava? Você não tinha rádio, você não tinha telefone. Quer dizer, uma ordem que ele mandasse levava meses para chegar no lugar. Você mandava, você nem sabia se o destinatário estava vivo ainda. Quer dizer, era uma impossibilidade. Ninguém podia controlar a Europa. Aliás, a gente chama feudalismo justamente por causa disso. Quer dizer, você vê, o próprio Império Romano, ele mantinha um domínio precário do seu território. O número imenso de guerras, de rebeliões que houve, já prova isso. Quer dizer, a ordem e a unidade do Império era uma coisa que dava um trabalho medonho para manter e era mantido na base da força militar, tá certo? E frequentemente os exércitos romanos eram derrotados e voltavam para casa, tá certo? Então, agora, você imagina como seria a coisa quando você já não tinha mais esta unidade imperial, né? Porque os senadores, os homens importantes de Roma, tinham se retirado cada um para a sua terra e criado ali uma força independente, um exército pessoal. Esses vários exércitos pessoais, vamos dizer, eles prestavam, vamos dizer, uma homenagem da boca para fora ao rei, que era considerado o primus inter pares, quer dizer, dos vários senhores feudais, ele era o mais importante. Mas isso não quer dizer que o obedeciam. Você veja que ainda no tempo de Luís XIV, que você já tinha o Estado central bem montado, a administração, etc., etc., para formar um exército nacional, Luís XIV teve que ir de cidade em cidade pedir, pelo amor de Deus, para os caras se alistarem. E ele conseguiu formar um exército de 114 mil homens, que na época era o maior da Europa. 114 mil. Hoje não é nada 114 mil. Se vira o número de pessoas que entraram na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Então, isso para você ver que o poder central ainda, na época em que o Estado moderno já estava constituído, era uma coisa muito frágil. Tá certo? Agora, você imagina no tempo do feudalismo mesmo. Quer dizer, como você faria, por exemplo, quando houve as cruzadas, como eles fizeram? Também tinham que ir, São Bernardo e outros foram de cidade em cidade pedindo para os senhores feudais cederem uma parte dos seus soldados, né? Agora, você imagina, bom, muito bem, aqui sou eu o comandante da primeira expedição das cruzadas. Se aqui chega uma tropa daqui, outra tropa dali, outra tropa de lá, sem nenhuma disciplina comum, cada uma com mentalidade diferente, um não querendo obedecer o outro, é um caos total. Né? Então, se nem o poder armado tinha controle da situação, quanto mais a Igreja. Né? Então, isso quer dizer que a primeira ideia de uma sociedade cristã foi apenas a seguinte: uma sociedade onde as pessoas são cristãs, ponto final. Quer dizer, a maioria é cristã. Tinha lá uma quantidade judeu, uma quantidade muçulmana, mas era minoria. Agora, uma sociedade estruturada de acordo com o cristianismo, né, ela não chegou a existir nem nesta época, quando praticamente não havia concorrência ao cristianismo. Então, a ideia da sociedade cristã, ela começa a se desenhar mais claramente no século XIX apenas, né? com vários doutrinários, em parte baseados na doutrina social da igreja e tal. Então aparecem vários doutrinários, com o mais importante talvez seja Patrice de La Tour du Pin, que forma esta ideia. Ideia que reaparecerá depois um pouco na democracia cristã italiana e em outros partidos. Mas você vê que ao longo da história da igreja, né, a ideia da sociedade cristã é considerada um negócio utópico. Não vai dar tempo. Nós temos que salvar as almas que estão aqui e a sociedade fica para depois. Né? Mas sempre permanece, vamos dizer, o drama constante de você ter que levar uma vida cristã num mundo não cristão, tá certo? E sofrendo perseguição, e mesmo onde você está numa situação muito boa, onde você é apadrinhado do imperador, ainda assim você não tem o controle da sociedade, tá certo? De qualquer modo, quando surgem as revoluções que deram origem à reforma, é esta a ideia que vem. Nós temos que cristianizar a sociedade a ferro e fogo. Então, e note que cristianizar a sociedade não é só converter as pessoas, é você fazer leis que obedeçam os preceitos cristãos, você fazer um Estado que se inspire na Bíblia e assim por diante. Mas essa era exatamente a ideia dos camaradas. Essas rebeliões, elas culminaram então na Reforma Protestante. Então, a reforma de Lutero não foi propriamente um movimento revolucionário. Ela foi uma tendência de estabilizar as conquistas obtidas pelos revolucionários até então e botar ordem no coreto. Portanto, você pode dizer que foi até um movimento moderador, sob certo aspecto. Tanto foi moderador que os radicais, os caras que pretendiam continuar na mesma linha revolucionária antes, Lutero mandou matar todos. Né? Falou, não quero mais, essa gente só cria problema. Então, tentou estabilizar a coisa. Porém, na Suíça, onde teve a reforma de João Calvino cria ali realmente o que ele entendia como sociedade cristã e foi o primeiro governo totalitário do Ocidente. A gente entende que, vamos dizer, um governo totalitário se distingue do governo autoritário porque ele pretende controlar todos os aspectos da vida social e privada. E Calvino, de fato, tinha uma polícia que investigava a vida privada das pessoas, as conversas. Se descobria que o neguinho tinha um amante, mandava os dois para a cadeia e assim por diante. Né? Então, ele criou a ideia, como continuador do movimento revolucionário, ele cria a sociedade totalitária. Tá certo? Então, isso quer dizer que o modelo da mentalidade revolucionária e da sociedade totalitária que decorre dela necessariamente foi criado por cristãos dentro do cristianismo. Né? Então, como nós vamos lançar a culpa no humanismo ateu, se fomos nós que começamos esta porcaria? É? Então, é aquele negócio do I Ching, você tem que corrigir primeiro a sua própria cidade. Quer dizer, se nós que somos cristãos não fazemos um severo exame de consciência para ver como foi que nós conseguimos nos infectar de mentalidade revolucionária, o que, que nos induziu a isso, tá certo? E não corrigimos isso pela base, então não adianta você querer corrigir os vários movimentos revolucionários, não pelo que eles têm de essencial, que é esta forma mentis, esta lógica do poder regenerador que está presente em todas elas, mas sim por aquilo que elas têm de acidental e diferencial. Isso aí é realmente você querer matar barata jogando uma naftalina na cabeça de cada uma. Quer dizer, você vai combater o gaysismo, combater o estatismo, combater os impostos altos, combater o feminismo, combater o abortismo, etc, etc. Eu digo, não dá. O problema não é nem abortismo, nem humanismo ateu, nem marxismo, nem coisa nenhuma. O problema chama-se mentalidade revolucionária. Né? E é importante reiterar mil vezes o seguinte, o movimento revolucionário não é inerente à espécie humana, ele é um fenômeno local, que acontece dentro do Ocidente cristão e só ali. É claro que depois ele espalha para outros lugares, tanto que tem a revolução na China, tem a revolução na África, etc, etc. Mas ele é um produto originário do Ocidente cristão e causado, vamos dizer, por uma dificuldade estrutural do cristianismo, que é a do estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, o estar no mundo pode se tornar tão complicado, dificultoso, tá certo? E doloroso, que você tem a tentação de querer dar um jeito no mundo. Claro que alguma coisa de bom pela sociedade humana nós podemos fazer, mas os limites reais da ação humana são muito estreitos. E, por mais que você tente melhorar as coisas, elas pioram. E este é o nosso destino. As pessoas precisam entender isso. O nosso negócio aqui é carregar a nossa cruz, né? Nós não vamos obter resultados. Não vamos melhorar as coisas. Nós podemos resolver problemas pequenos. Por exemplo, outro dia eu estava lendo um livro aqui que chama The Pink Pagoda, o Pagode Cor-de-Rosa, que é um médico americano que estava na China e descobriu aquele velho hábito chinês de matar as meninas. Eles não querem ter meninas, né? Por quê? Porque menina é a fonte de procriação. Tem menina, ela vai ficar grávida, né? Então, então tem esse velho costume que o governo faz vista grossa. Eles pegam e jogam o porco comer. Depois eles comem os porcos, né? E o cara ficou impressionadíssimo com isso e soube do caso de uma menina que ia ser morta, e ele salvou aquela menina. Depois salvou outra e outra e outra e outra. No fim ele salvou alguns milhares. Ele trazia todas aqui para a América. O que acontece? As Nações Unidas o acusaram de tráfico ilegal de pessoas. Não é isso? Então, o sujeito, ele resolveu um problema, mas imediatamente ele sofreu outro problema. E a vida é assim. Entendeu? Quer dizer, você cura de uma coisa, cria outra doença. Você resolve um problema, vem outro. Tá certo? E isso aqui se chama carregar a nossa cruz. Quer dizer, isso aqui não é o paraíso e não será jamais. Tá certo? E, não obstante, vamos dizer, o dever de amar o próximo e de ajudá-lo onde possível, esse dever continua vigorando, né? Às vezes você ajuda o próximo e a situação dele piora. Isso nunca lhe aconteceu? E daí? Você fez aquela coisa certa, né? Então, vamos dizer, fazer o certo sem a esperança de que dê certo. Ser cristão é isto. E isto é, vamos dizer, uma dificuldade permanente. Quer dizer, nós todos temos uma vida capenga. Tá certo? E pessoas um pouco mais impacientes sempre podem se revoltar contra isso e querer dar uma solução final. Não é isso? A solução final, quer dizer, eu usei essa expressão de propósito, porque era isso que Hitler entendia. Vamos dizer, ele achava que para ter um mundo melhor precisa matar todos os judeus. Né? Os caras no século XV achavam que precisa matar todos os católicos. Né? E é sempre assim, quer dizer, você vai ter soluções radicais que implicam matar um montão de gente. E depois de você matar um montão de gente, você tem que matar mais ainda, mais ainda, mais ainda. Você não para nunca mais. Então, o que é necessário fazer é espalhar entre todos esses cristãos conservadores que estão preocupados com a descristianização do mundo, com a criação da sociedade pós-cristã, ou cultura da morte, como eles dizem. Falam, olha, fomos nós que inventamos esta coisa, né? A culpa é nossa. E se nós ensinamos os caras essa coisa errada, nós podemos voltar a ensinar a certa, mas tem que extirpar a mentalidade revolucionária na sua base. E a sua base é o problema do juízo final e da segunda vinda de Cristo. É? Então, note bem que na Bíblia, no Evangelho, você não vê ninguém dizer assim que o mundo será descristianizado porque os anticristãos vão nos atacar. Diz, não, as pessoas vão perder a fé. Lucas 18, quer dizer, é a coisa que vem de dentro. Tá certo? Então, não é, eu não estou aqui fazendo um negócio de, não, meia culpa, fomos nós que... Não é assim, não é dramatizar a coisa. Depois de 40 anos de experiência, eu aprendi uma coisa, que você se arrepender perante Deus não é a mesma coisa que você se arrepender perante pessoas. Né? Perante pessoas você vai, faz uma choradeira, Deus não presta, mas você não pode fazer isso perante Deus, você não pode se acusar perante Deus. Né? Então, vamos dizer, o arrependimento perante Deus é uma coisa muito mais serena, intelectualmente muito mais séria do que este drama, você está entendendo? Você não está, vamos dizer, você não está falando com o seu acusador, isso é importante. Deus nunca acusa ninguém, né? O acusador é o capeta. E não é perante ele que você está se defendendo. E se você faz todo esse drama, você está falando com o acusador. Isso aí, evidentemente, não funciona. Você se dirige a Deus para que ele te salve, né? E note bem, sem a esperança de que você vai fazer um bem capaz de neutralizar o mal que você fez. Você nunca vai fazer isso. Vamos supor que você tenha assassinado uma pessoa. Faça você o que quiser, o negro não vai voltar para a vida. E de qualquer maneira, o passado sempre foi. Se você ofendeu gravemente uma pessoa e a pessoa ficou triste durante 2 anos, bom, você não vai dar 2 anos de felicidade para ela, vai? E assim, assim por diante. Quer dizer, nós não conseguimos reparar o mal que nós fazemos. E justamente para isso é que entra Deus, porque ele preenche a coisa. Ele pode fazer isso e nós não podemos fazer. E é isto que nós vamos pedir. Tá certo? Então, quer dizer, restaurar esse senso de que a nossa vida é capenga, de que nós vivemos aqui realmente com uma muleta o tempo todo e nunca vamos parar de mancar, né, isto. No simbolismo astrológico até tem uma imagem eloquente, que é da divindade de Saturno, tá certo? Que é como é, o senhor do tempo, ele determina os acontecimentos da ordem temporal e ele é representado com uma muleta. Quer dizer, o tempo em si mesmo, vamos dizer, é capenga, né? Então, existem muitas outras imagens mitológicas que mostram a mesma coisa. Então, o que nós temos que estudar, vamos dizer, é a origem da mentalidade revolucionária de dentro do próprio cristianismo, que não afetou, evidentemente, só os protestantes. Afeta os católicos também. O que queriam os jesuítas fazer na América Latina com os índios? Uma sociedade perfeita? Entendeu? Só que eles não tinham uma sociedade anterior para derrubar. Então eles vinham, convertiam os índios muito facilmente e os disciplinavam. Só que era uma situação na qual os índios eram como se fossem menores de idade. Tinha em cima tinha o gênio iluminado, o jesuíta, que determinava tudo. Né? Você vê naquele filme A Missão, os jesuítas são mostrados de maneira muito favorável. Né? E de certo eles fizeram coisas muito boas pelos índios, mas era uma sociedade onde o elemento liberdade não é que não tinha liberdade, não era concebível a liberdade, né? Então era assim como liberdade de crianças, que são totalmente uma sociedade totalmente administrada, como hoje se quer fazer de novo por meios científicos. Esse era o sonho de Auguste Comte, quer dizer, a sociedade onde a política se torna científica. Então, veja, Auguste Comte dizia o seguinte: não existe liberdade de pensamento na matemática ou na astronomia, né? Porque todo mundo sabe a verdade e tem que aceitar. Então, a política só será uma coisa boa quando vigorar nela o mesmo preceito científico. Então, a política científica. Esta é a tendência atual do mundo, de criar a administração científica que controla perfeitamente a conduta das pessoas, de modo que a liberdade de opinião se torne irrelevante, na melhor das hipóteses, irrelevante. E é isso que nós estamos vivendo. Mas qual é a origem disso? É o humanismo ateu? É o marxismo? É o anarquismo? É o fascismo? É o nazismo? Não é nada disso. É a mentalidade revolucionária, tá certo? Que infecta pessoas das mais variadas correntes ideológicas e infecta a nós mesmos. Por exemplo, diante de uma situação atual, muita gente acredita: ah, precisamos fazer uma revolução cristã conservadora e implantar uma sociedade cristã. Fala: ah, então você está querendo mais uma revolução? Então, note bem, a própria política, tal como nós a conhecemos hoje em dia, é uma coisa que ao longo da história humana não existiu. Quer dizer, a política é um negócio, vamos dizer, a disputa de poder entre todo mundo, né? Você pega a população europeia, quase a totalidade dela não tinha a menor ideia de quem estava disputando o poder. Você tinha lá uma disputa dinástica, os caras se resolviam entre si, um matava o outro e levava 20 anos para a população ser informada de quem agora era o rei, entendeu? Então, vamos dizer, a própria ideia da política, que é uma coisa que todo mundo tem que participar, é uma ideia moderna. E que muitas civilizações viveram perfeitamente bem sem isso durante milênios. Esta participação, ela é incentivada cada vez mais. Quer dizer, o número, a faixa de pessoas que se acredita habilitada a opinar em política é um negócio inabarcável. E, curiosamente, isto torna mais fácil controlá-las. Porque elas têm mais acesso aos meios de comunicação, às universidades, e esses são instrumentos de controle social absolutamente maravilhoso. Quer dizer que quanto mais, né, as pessoas estão exercendo a sua liberdade de opinião, menos elas têm a efetiva liberdade de pensamento. E esse também é um outro problema sem solução. Então, todas as pessoas que necessitem de uma esperança mundana, esperança num outro mundo possível, elas já estão fora do cristianismo e estão contribuindo para piorar o negócio ainda. Mas, então, o que nós temos que fazer, vamos dizer, é espalhar entre as pessoas, vamos dizer, a prudência e a sabedoria, né? E isso implica abdicar da mentalidade revolucionária, né? Muito bem, este é o primeiro tema. Nós temos tempo ainda? Mas já são 11 da noite já. No Brasil só por 2 horas de Epa. Então eu vou deixar essa questão da filosofia da linguagem para a próxima aula. Vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com pergunta, tá bem? Estão vendo? Então vamos lá. Nós temos muitas perguntas aqui e hoje eu esqueci do negócio do horário de verão, então ficou um pouco atrasado. Aí deve ser muito tarde para vocês, então eu vou me limitar aqui ao estritamente necessário. Que Samuel Coelho pergunta: será possível elaborar uma lista dos seus filmes prediletos ou considero mais importantes? Eu já fiz isso e se você procurar aí no fórum do seminário você vai encontrar. André Luiz de Freitas Bins, ele gostaria, se possível, que o senhor comentasse o livro Montanha Mágica, Thomas Mann, 1984, George Orwell e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu posso fazer isso e talvez seja até conveniente fazer como uma espécie de continuação daquele curso de educação liberal que eu dei no Paraná, mas eu não sei se haverá oportunidade para isso neste curso, porque eu precisaria encaixar isso dentro de uma das várias linhas de interesse que a gente tem seguido. Não sei se você reparar, mas eu exploro uma dessas linhas durante um tempo, depois pulo para outra, depois volto, né? De modo a sugerir não uma unidade doutrinal, mas uma espécie de unidade, por assim dizer, imaginativa, que está no fundo de toda a filosofia. Mas pegar assuntos avulsos é meio difícil, só se eu conseguir encaixar aqui. Se eu conseguir, eu farei isso, tá? Obrigado pela sugestão, de qualquer maneira. Jair Santos pergunta: numa discussão recente no Facebook, o senhor afirmou que o ecumenismo é fortemente influenciado pela ideia da unidade transcendente das religiões. Como se estabelece a relação entre uma coisa e outra? Bom, aconteceu que a obra de René Guénon, que começa a ser publicada na década de 20, ela teve uma influência absolutamente assombrosa, devastadora nos meios, em todos os meios intelectuais da França. E, sobretudo, nos meios católicos. É uma coisa que passou um pouco despercebida, porque cada indivíduo era influenciado profundamente por René Guénon, mas não se falava disso em público, né? Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Espera, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar um livro aqui. Então, este é um livro de um estudioso chamado Xavier Acat, que é sobre a influência do René Guénon só na França. Todos os autores que o leram foram profundamente influenciados por ele. Olha o tamanho do livro. Assim, não escapa nenhum, nenhum, nenhum, nenhum. Então você pode dizer que o Guénon foi, de longe, o pensador mais influente da França, mas não é uma coisa assim publicamente reconhecida. Tá certo? E nos meios católicos, a influência dele foi profundíssima, sobretudo por causa de um debate que ele teve com o cardeal Jean-Denis Hélou, que escreveu, tem até a tradução brasileira, o livro sobre o mistério da história, tem lá uma parte dessa discussão. Note que o Papa Bento XVI, no tempo que ele era cardeal, ele creditava ao Jean-Denis Hélou e ao René Guénon o mérito de haverem transformado os estudos de simbolismo numa área de estudos científicos. Tinham feito um upgrading, se fizeram mesmo. Como é que uma coisa dessa poderia deixar de influenciar o pensamento católico, né, e as altas esferas do Vaticano? É absolutamente impossível. Tá certo? Então você vê que uma certa, o impacto dessa ideia fundamental da unidade transcendente das religiões não poderia ter escapado de jeito nenhum. E acontece que este impacto é fonte de muitas confusões, porque essa teoria ela só afirma que todas as grandes religiões têm uma metafísica em comum, quer dizer, um conceito, uma noção mais ou menos idêntica da estrutura geral da realidade. Isto é verdade, essa teoria é 100% certa. Os que tiverem a dúvida, peguem o livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, que pega texto por texto das grandes religiões e vai comparando. E você vê que, de fato, a coisa é muito similar. Agora, se você considerar as religiões sob o ponto de vista da salvação, bom, a coisa muda completamente de figura, porque a salvação não depende da religião, mas de uma iniciativa divina, portanto, de uma ação divina. Tá certo? E as doutrinas religiosas, tudo que elas podem dizer é o que nós sabemos a respeito. Mesmo naquelas partes que são onde divinamente inspiradas, elas continuam tendo esta limitação. Deus sabe muito mais coisa além do que ele disse. Tá certo? E o que vai funcionar na hora H é a ação divina sobre a qual nós não temos nenhum controle. Nós sabemos, em princípio, que essa ação não será contraditória com a doutrina da Igreja, mas e daí? Não ser contraditório é muito pouco, na verdade. Então, diante dessa realidade avassaladora, dessa comunidade de visões metafísicas, é natural que a presunção de exclusividade, de superioridade da Igreja Católica se tornasse, de repente, vítima de uma certa timidez. Eles foram obrigados, de algum modo, a reconhecer o valor espiritual, cognitivo dessas outras religiões, e isso é suficiente para sugerir a necessidade de um diálogo. Porém, passado mais de meio século disso, hoje não é difícil entender que o problema da presença e da ação divina não aparece nas outras religiões como aparece no cristianismo, sob a forma dos milagres, quer dizer, que são intervenções no mundo físico. Isto é muito importante, né? Você não vai ver fenômeno similar em parte alguma. Você não tem um Padre Pio no budismo, no hinduísmo, no islã, não tem, isso não tem realmente. Isto é uma coisa que transcende a esfera doutrinal. Nós não estamos falando de doutrinas, de coisas que nós pensamos ou que nós acreditamos. Nós não estamos falando do conteúdo da nossa crença. Nós estamos falando de fatos que aconteceram. Que, evidentemente, a realidade transcende tudo que nós pensamos. Tá certo? Então, eu acho que essa diferença específica, ela não tem sido enfatizada. Tanto que você pode ir em quantas missas você queira. Você não vai ver um padre falando de milagre. Né? Desapareceu. Tá certo? Então, se desaparece isto, ora, desaparece o cristianismo inteiro, porque o cristianismo não aparece como uma doutrina, ele aparece como uma sucessão de milagres. O nascimento virginal, a ressurreição, as curas todas, etc, etc. E esses fenômenos continuam acontecendo ao longo da história. Tá certo? Acontece, às vezes, diante dos nossos olhos. E esta é a diferença específica do cristianismo, não uma diferença doutrinal. A doutrina reflete esses fatos, mas ela não é esses fatos. Isto é importante. Ela não tem o alcance desses fatos. Mesmo que você conheça a doutrina inteira, tá certo? Isso ainda é um conhecimento seu. Isso não é a ação divina. Claro que existe a ação do Espírito Santo que está te esclarecendo, etc, etc. Mas esta ação divina mais, como se diz, mais ostensiva, quase brutal, tá certo? Essa é a diferença específica. Não sei se me expliquei aí. Aqui, Ivan Del Duca pergunta sobre alguns personagens brasileiros. Eu não vou responder porque eu não acho justo você ficar analisando e julgando pessoas. Se você falar de tais obras, tais ideias que você defendeu, bom, é possível, né? Lucas Lacerda lembra aqui uma coisa importantíssima. Na descrição da Revolução Messiânica da peça Henrique VI de Shakespeare, pode-se ver o germe de muitas ideias que os revolucionários sustentam ainda hoje. Vocês viram, uma descrição maravilhosa do espírito revolucionário está no livro do Richard Hooker, que era, vamos dizer, um teólogo da Igreja Anglicana e que ele analisa a mente da revolução, dos revolucionários puritanos na Inglaterra. Né? Os puritanos eram realmente revolucionários. Aconteceu, e aqui, essas explicações que eu dei ontem para os meninos na casa da Margarita, mas não mencionei aqui. Quer dizer, por um lado, os puritanos eram revolucionários no sentido estrito, né? Como os seus antecessores, taboritas, etc., etc. Por outro lado, é fato que eles construíram aqui na América uma sociedade onde havia muito mais liberdade, não construíram uma sociedade totalitária. Por que isso aconteceu? O motivo é muito simples. Eles se deram mal na Inglaterra, eles perderam a guerra com o governo inglês e tiveram que fugir. Eles fugiram, atravessaram o oceano e encontraram aqui um território livre onde não havia sociedade nenhuma para ser derrubada. Então, vamos dizer, o espírito revolucionário foi imediatamente substituído por um espírito construtivo, vamos fazer alguma coisa. Mas ainda como havia muitas divergências teológicas entre eles, entre as várias comunidades, a solução que eles encontravam era o seguinte: ou nós vamos entrar em guerra, ou nós vamos embora daqui. Quer dizer, se você diverge de uma comunidade, você vai para outro lugar, o território estava vazio, tá certo? E cria outra comunidade. Então eles foram criando essas comunidades independentes sem ter de resolver as suas divergências teológicas. Ao contrário, deixando para depois. E daí surge a ideia, vamos dizer, do Estado que não interfere na religião. A ideia americana da liberdade religiosa é a seguinte: o Estado não toma partido de nenhuma das religiões existentes. Ele deixa elas discutirem entre elas. O Estado não tem opiniões a respeito, que hoje em dia já começa a ter, né? Essa que é a verdade. Tá certo? Então, como é que os revolucionários criaram uma sociedade libertária? Não foi por uma decisão doutrinal deles. Foi por uma situação de fato que propiciava, que primeiro, abolia imediatamente a necessidade do espírito revolucionário porque não havia uma sociedade para ser derrubada. Né? E, em segundo lugar, na hora de você construir uma nova sociedade, das duas, uma, ou você ia já começar fazendo uma guerra de religião desde o primeiro dia, ou você ia adotar o expediente clássico americano, que é de explorar o território e abrir novas possibilidades em outras comunidades, de modo que isso foi a raiz não só da expansão americana, mas foi a raiz, vamos dizer, do Estado teologicamente neutro criado aqui. Quando chega na Guerra Civil, a coisa começa a mudar de novo, no sentido oposto. Por quê? Porque a Guerra Civil foi empreendida por um Estado que se achava o guia, o líder moral da comunidade. E daí já começa a haver elementos totalitários já dentro do governo Lincoln. Você não pode esquecer, por exemplo, o fato de que o líder da Confederação, Jefferson Davis, depois da Guerra Civil, ele ficou preso até morrer, já velho e doente, preso sem processo nem nada. E você fala, como é que isso aconteceu na democracia americana? Bom, aconteceu porque era a ideia do Lincoln. Lincoln era um revolucionário. Lincoln tinha estava infectado de mentalidade revolucionária, que ele tinha absorvido de autores alemães, que ele leu. Mas, e tinha a ideia, por exemplo, de criar uma sociedade autárquica, uma sociedade que produz tudo que ela necessita e que ela não precisa do exterior. Ele acreditava nisso. Não conseguiu realizar, mas ele acreditava nisso. E com o negócio do abolicionismo, ele se torna o líder moral e investe o governo do papel, vamos dizer, do guia moral da comunidade inteira. O Estado passa a representar o bem contra o mal. Então, isso aí já era, de certo modo, profundamente hostil ao espírito dos pais fundadores. Não que Lincoln não tivesse suas razões contra o Sul, tinha, tá certo? Mas eu já recomendei aqui para vocês um debate entre dois historiadores, que são também os dois pastores protestantes, para saber quem tinha razão, o Sul ou o Norte. E você ouve aquilo e você chega sempre à conclusão: os dois lados tinham razão. Então, Lincoln tinha razão contra a escravatura, evidentemente, tá certo? Mas os outros lados tinham razão na preservação da federação, isso é a independência dos Estados, que é uma herança imediata desse espírito comunitário original. Então, olha, eu vou ter que parar por aqui, porque vocês todos já devem estar com sono, e na próxima aula nós começaremos mais cedo para dar conta desse horário de verão. Tem algum aviso? Não tem aviso. Então, tá bem. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.